E um dia chegamos mesmo ao estádio. Boa noite, muito, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite, onde vamos falar aqui sobre a vitória diante do Vitória de Guimarães e ainda sobre a atualidade desportiva relacionada com o clube. Não sem antes dar as boas-vindas ao meu painel habitual, obviamente. Pedro Varela, começo por ti esta noite. Bem-vindo uma vez mais ao Sporting 160. Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite a todos aqueles que nos estão a ouvir e vão ouvir nos próximos dias. Vamos a isso. E vai ser uma semana longa em termos de espera para jogos do Sporting, em termos de futebol. João Castro, bem-vindo também tu uma vez mais ao Sporting 160. Boa noite, Mariana. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Vamos a isto. É um grande programa. Vamos falar aqui de muitas coisas, sobretudo aqui, obviamente, do jogo de Vitória. Falar um bocadinho também de um clube sueco que me diz muito. Depois também algumas notas importantes finais do Pedro. Eu, por acaso, tenho poucas. Vamos falar do novo líder, do líder isolado. Líder Corre bem. isoladíssimo. Corre bem. Só corre bem para um lado, realmente. Não, Não não, não. percebo. Podia ter Não ficado percebo. rico e não fiquei, não é? Podia ter ganho ali muito dinheiro e não ganhei, portanto vai ser um programa, de certeza, muito, muito giro. Hoje também já foi um belo Patreon sobre o Mateus Reis que eu e o Varela fizemos. Muito interessante até a nossa conversa. Até acho que foi mais longa do que o que nós pensávamos, não foi, Pedro? Foi, meia hora. Não, Meia vocês hora. não estavam à Ainda espera de falámos. tanto. Maior que Não, alguns não. pós-jogos. É E era verdade. só dedicado a um jogador. E é verdade. Foi bom e, portanto, vamos a isso. Vamos embora. E E até falando agora, deixa só aqui. dizer uma coisa, até agora duas cidades estrangeiras, duas cidades começadas por B, hoje o programa é dedicado às cidades começadas com B, já tivemos de Boston e Brasília agora Bournemouth, também não, já três, vi aqui. três, e Agora Brasília, lá Brasília. está a terceira, ainda lá chegar, ainda não tinha chegado lá, e Brasília, portanto Brasília. hoje é só um programa dedicado às pessoas que no estrangeiro são adeptos do Sporting e moram em cidades começadas por B, Boston, Bournemouth, Brasília e venham daí. E quiçá, Mais qualquer coisa, outras cidades. vale o que quiserem, pode ser Olha, vale. Braga também. Pumba. Exatamente. Braga, De Braga onde também. vos apetecer, para sermos sinceros. Pode ser Falando da aqui em Suécia. Patreon, isto está muito levezinho, amigos. Falando aqui em Patreon, obviamente o João já falou nisso, houve aqui um conteúdo hoje sobre apenas e só um jogador, o Mateus Reis. Foi um conteúdo de meia hora, portanto, se quiserem apoiar este projeto e E se ainda vamos quiserem ter ouvir, outro esta semana dedicado ao Patreon. Gart. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Ah, Vamos ok. ter aqui vários jogadores, porque a malta já pediu, porque quem gosta de ouvir o João e o Pedro no Patreon sabe bem como é que isto funciona. Portanto, patreon.com/sporting160 e agradecer, obviamente, a todos os patronos do Sporting 160. O Ricardo vem-nos do Bordo. Do Bordo, Porto, do Bordo, o Ricardo, um abraço ao Ricardo. do Porto. Um grande O abraço, Ricardo Ricardo. vem-nos do Lá Bordo. está, lá está. Lá está, portanto, Já agora eu estou a pá. falar de Biotinto, Biobinto. Biotinto, Não, Biotinto. Biobinto, Biobinto, Biobinto, exato. Bem, enfim, Vamos lá. vamos avançar então, agradecer também à Betano a parceria que tem com o Sporting 160 na oferta de bilhetes aos sportinguistas para os jogos em casa. A verdade é que não têm existido jogos em casa nestes últimos tempos, mas podem estar atentos ao nosso Instagram, sorteamos sempre bilhetes Burundi. de oferta para... Burundi. Para Muito bom. isto hoje vai ser um programa muito engraçado. Sorteamos sempre bilhetes para os jogos em Alvalade. Vamos falar aqui do jogo com o Vitória e sei que o João tem aqui muita, muita coisa para falar, mas peço um Começa pelo resumo Pedro, é melhor. É melhor se calhar rápido começar aqui por do mim, Pedro. antes de passarmos ao Exatamente. João, para criar É suspense, mais até porque vai fácil. ser muito mais É giro mais ouvir o fácil. João do que ouvir a mim. É mais fácil, Deixa-me só exatamente. corrigir aí uma coisa, há pouco eu estavas a dizer no Patreon, que era uma conversa, realmente a conversa é entre eu e o João, mas na realidade é o João que fala, eu só faço as perguntas. Exato. O conteúdo é praticamente o João a falar sobre o Não, mas Mateus tinha lá Reis e muitos uma. dados também que acrescentar. Sim, exatamente, mas é ali uma. É uma. Eu acho que vale mesmo muito a pena, porque neste caso concreto do Mateus Reis, é muito interessante ver ali algumas conclusões que se conseguem tirar a partir dos dados que o João compilou e que foi pelo Pedro da Já agora vou. ProScout. Exatamente. O Pedro da Exatamente. ProScout e também da E ProScout, portanto, que e nós vamos trouxemos fazer esses também. dados e, Exatamente. E vamos fazer portanto, também do podem Gart ver. esta semana, porque o João também já tem esses dados, entretanto já estão preparados. E lá para quarta ou quinta-feira devemos fazer isso com calma para digerir ainda um bocadinho a coisa. E portanto vai estar aí em breve. disponível no Patreon. E vai ser um conteúdo muito, muito bom. Já sabemos que todas as cidades hoje vão começar por B. Começar por B, portanto, seja de onde for, sejam bem-vindos ao Sporting 160. Agora, Pedro, assim aqui é, vou começar por ti para falarmos do jogo de Guimarães. Foi uma primeira parte complicada. Fez lembrar, sinceramente, eu que lá estive, fez lembrar aqui Barcelos até. Numa fase inicial, um jogo onde não tinha coração, sinceramente, para aguentar aquilo. A falta que o Porro faz no Tusso um bocadinho, mas depois tivemos Sarabia a marcar o penalti, o Paulinho que marcou, o Edwards que golão, que foi aquele que era preciso. Portanto, peço-te assim um resumo geral, um apanhado geral, porque depois o João vai fazer o apanhado. Sim, vai falar mais do ponto de vista técnico e tático. Exatamente. E até a questão das substituições e o momento antes e depois. Olha, nós temos, a verdade é que quem nos ouve, e há aqui muita gente que nos ouve, nós temos feito sempre um Spaces no Twitter de pós-jogo, com o Nuno Mourão, onde o Castro aparece, e eu, e o Roquete, e quem quiser falar, aquilo é completamente aberto. Que acaba por ser interessante porque são reações mais, um pouquinho mais aquentes e logo ali no momento. Depois, mais tarde, fazemos o pós-jogo, e depois, passado alguns dias, normalmente se o jogo for sexta, sábado ou domingo, dependendo, pode ser um, dois ou três dias, fazemos aqui o Sporting 160 com um bocadinho mais de calma, com um bocadinho mais de ponderação. Cabeça um pouco mais fria. Esse jogo, claro, obviamente, irritou-nos um bocadinho mais do ponto de vista, enervou-nos um pouco mais. É aquela segunda parte. Repara, o Vitória marca golo. O Vitória tem dois remates à baliza do Sporting. Na primeira parte tem um remate antes, que a bola é defendida para a frente pelo Adam, que é na zona em frente onde estavas, à tua baliza, e depois tem o golo, que é o golo do Vitória, acaba por nascer de um falhanço do nosso lado no ataque e depois de um conjunto de falhanços sucessivos do nosso lado que permitem que o jogador fique isolado e marque o golo. O Sporting fez mais que o suficiente para ir para o intervalo empatado, até diria que tinha muito mais preponderância, mais oportunidades, e sentia-se que na segunda parte provavelmente iria dar a volta como acabou por acontecer, ao contrário do que às vezes há aqueles jogos em que nós temos dificuldade, olhamos por exemplo para um jogo com o Marítimo e sentimos que aquele empate... tivemos oportunidades, mas não sentias a mesma coisa, ou contra um Santa Clara que até viramos duas vezes, ou um Braga que aconteceu aquele desastre, mas eu acho que ali a segunda parte então é um domínio total. Quando o Ruben Amorim tira o Slimani, acho que ficou toda a gente assim um bocadinho, o que é que se vai passar aqui? Mas a verdade é que ele tirou o Slimani, claro que a seguir toda a gente teve dois ataques cardíacos pelos falhanços do Paulinho, nomeadamente o segundo. O segundo é um falhanço, mas na prática o Paulinho tem 14 golos. Eu não fui ver esta estatística, não sei se ela é totalmente fiável, mas 90% dos golos do Paulinho são de elevada execução. Portanto, ele só marca golos difíceis. Ele não consegue marcar uma coisa tão simples como fazer um passo para dentro da baliza, como o Pedro Gonçalves fez o ano passado, 90% dos golos dele, que eram golos em que rapidamente metia a bola dentro da baliza com muita facilidade. Mas a verdade é que o Sporting dominou a segunda parte, tem um domínio total. Eu não me lembro de assim, grandes oportunidades, e falamos isso várias vezes e várias pessoas disseram isso também. Houve muitas bolas para a área, bolas colocadas na nossa área, que já sabemos que às vezes um mau alívio ou um ressalto e calha ali num jogador que pode estar em frente ao Adam e marcar gol, mas nunca senti isso mais que a certa altura o Sporting ia marcar o 3-1, que eu vou-te ser sincero, eu fico sempre contente com o 3-1, mas depois pensei logo, caraças, que o Castro vai ficar isolado na classificação do campeonato, e eu fiquei assim, caraca, nem sei, mas depois fiquei tão contente por ser o Edwards a marcar, e gostei muito do respeito que ele teve, o golo, o respeito que ele teve pelo clube, claro. Mesmo quando foi substituído e entrou, quando houve a substituição, os aplausos, e no momento em que estava tudo muito agitado, depois daquelas cadeiradas todas pelo ar e aquela coisa toda. Já lá vamos. Que depois já também posso falar um bocadinho sobre isso, porque conheço muito bem aquele ambiente do qual fui sócio do Vitória durante 7 anos, e conheço muito bem aquela específica bancada de onde tudo aconteceu, porque tive lá a cadeira durante 2 ou 3 anos. Mas a verdade é que foi uma grande vitória. Era um fim de semana, nós falamos isso durante toda a semana, nos pós-jogos, nas antevisões, no último pós-jogo, quando vencemos. Era uma semana importantíssima, porque tudo levava a crer que o Porto tanto podia golear, porque é um daqueles jogos contra o Boa Vista que tanto pode dar 3 ou 4-0, e teve oportunidades para isso, verdade seja dita, como também podia ser um jogo aflitivo, e em que se o árbitro, enfim, tivesse ali um critério um pouco mais normal, e eu vou-te ser sincero, eu não acho que o Arthur Soares Dias seja um árbitro corrupto, que até nem tenho provas para isso. Acho é que provavelmente podia ser o melhor árbitro em Portugal. Toda a gente achou que ele poderia ser o melhor árbitro em Portugal. E é impressionante como aquela incompetência continua a aparecer de uma forma absolutamente atroz. Aquele lance da expulsão que não é preciso ir ao VAR, mas que qualquer pessoa que vá ao VAR expulsaria, acaba por ser determinante, porque o Porto jogaria meia hora sem aquele jogador, depois ainda tem aquele... Podia ganhar mesmo, mas... Podia ganhar, e até seguir tem o penalti, falha o penalti, mas depois também tem a levar a bola à barra, e tem... acaba por ser decisivo para a vitória do Porto. Nós sabemos, nós aqui não falamos de arbitragens, há espaços para falar disso, não acho que aqui seja relevante. Agora, olhando para aquilo que o Sporting fez, muito interessante. Eu não vou dizer uma coisa que o Castro vai explicar daqui a um bocadinho, que é a falta de ligação entre Paulinho e Slimani. O Castro vai falar e vai explicar provavelmente porque é que Slimani acabou por sair, e porque é que Ruben Amorim sabe disto muito mais do que nós, obviamente, e porque é que ele vê coisas que muitas vezes nós não temos capacidade nem só de não ver, ou porque nem sabemos, ou porque não estamos todos os dias nos treinos, ou por, enfim, por tudo aquilo que obviamente ele é o treinador e sabe muito mais disto que nós. Ora, está. Mas o Sporting fez uma boa exibição, ganhou num terreno difícil, no melhor Vitória desta temporada. O Vitória vinha de uma boa sequência a praticar bom futebol, e eu acho que nós fomos lá, e vou-te ser sincero, vi isso muitas vezes, muita gente a pedir isso, e é verdade, espero que o Vitória joga assim contra os outros, porque se jogar vai ser muito complicado, especialmente contra, eu não sei se ainda vai lá o Porto, não é? O Porto ainda lá vai. Normalmente o Porto, lembro-me que houve alturas que o Porto era autênticos passeios em Guimarães, 4-0, 5-0, aquilo era uma autoestrada. Nós temos tido muitas dificuldades, esta foi para aí a segunda vitória nos últimos 5 anos, mais coisa menos coisa, deve ser assim. A terceira, nos últimos 5 ou 6? Nos últimos sete anos. Portanto, nós temos dificuldades. Já lá perdemos, já lá empatamos, obviamente. Já ganhamos, já goleamos. 4-0 e 5-0. E agora 3-1. É um bom resultado. Mas acho que fica uma boa imagem de Sporting. E o Ruben Amorim definiu muito bem no final do... já não me lembro se foi na flash ou se foi depois na entrevista. Isto é um campeonato... O campeonato português, principalmente este e o do ano passado também... Há três clubes, acho que há três ou quatro, eu não sei se o Braga ainda pode, mas pelo menos três clubes podem fazer mais de 80 pontos. Será difícil acontecer, mas eu acho que pelo menos dois são bem capazes de fazer, o Porto e o Sporting. Significa que isto, qualquer deslize pode ser fatal, e podemos chegar à final do campeonato e o deslize com o Braga e com o Santa Clara terem sido fatais para a conquista do título. E eu ontem, por curiosidade, andava a ver os jogos. Nós já jogamos contra os 10 primeiros lugares. Se olharmos para a tabela classificativa, dos 10 para cima já jogamos com todos, não é? Certo. Acho que quando vi a tabela classificativa, se calhar o Passos ainda não tinha jogado. Exatamente. Mas, pois, o Passos está em nono, exatamente. E provavelmente não estava, exatamente, porque ganhou, já nem sei, ganhou, ficou com 33, pois tinha 30. Exato. Mas o Porto tem pelo menos ainda três dessas deslocações, que é o Vitória, em Guimarães, o Braga e o Benfica. Pode ser aí, mas isso obriga-nos também a ganhar, e nós vamos jogar contra muitos clubes que vão estar com a corda na garganta. E sabemos que muitas vezes estes clubes com corda na garganta jogam para o ponto, e um ponto pode ser o suficiente. E portanto, não quis dizer nada, aquilo não quer dizer mais nem menos, não quero dizer que o campeonato seja mais difícil para nós do que para eles, não. É apenas uma curiosidade. São dados apenas e é um facto, e uma curiosidade em que o Porto ainda vai ter que jogar com três lá de cima, como nós também vamos ter jogos complicados, mas este ciclo para nós era importante, que era Moreira de Cónegos e ir a Guimarães, curiosamente duas de Guimarães, duas cidades do concelho, mas o Porto não perdeu pontos, e isso é que acabou por... Pronto, se olharmos do ponto de vista do Porto, para o Porto foi ótimo, porque conseguiram passar por estes dois jogos. Vamos ver no próximo fim de semana. No próximo fim de semana não, enquanto for, não é? Porque isto agora ainda falta. Mas eu fiquei muito, muito, gostei muito da exibição. Acho que notou-se a entrada de Pedro Gonçalves, mas vou deixar esses dados todos para o Castro. Saúde a seu regresso deste Pedro Gonçalves. Este Pedro Gonçalves, obviamente, faz-nos falta. Paulinho volta a marcar. a Edwards a mostrar porque é que vai ser um importante reforço para a próxima temporada. O Gart, enfim, ouçam o Sporting 160 no Patreon esta semana que vão perceber a importância do Gart na equipa. Mateus Reis já nem vale a pena dizer, ouçam também, mas acho que já não vale a pena dizer muito mais sobre isso. Ah, e aquilo que eu acho que é importante nisto tudo é que o Sporting está na luta pelo título, está pelo segundo ano consecutivo. Para nós isto não é muito, não há muito, nós não somos capazes de encontrar, eu pelo menos que eu me recordo, em 40 anos, pelo menos de jogos que me lembro, eu tenho 46, vou ao futebol desde os, acho que 6, 7 anos, mais coisa menos coisa que o meu avô, portanto que me recordo de 35 anos de futebol, nós não temos dois anos consecutivos a lutar pelo título até ao final, não temos, nem mesmo quando fomos campeões, então especialmente quando fomos campeões, no ano a seguir era cada tiro nos pés, portanto isto é o que nós queremos que seja o ciclo normal, é estar exato, consecutivamente na luta pelo título, com equipas que, repara o que era a equipa do ano passado com a equipa deste ano, repara que já falamos várias vezes da questão de, às vezes, ainda no jogo passado tivemos Palhinha, Pedro Gonçalves, Porro, de fora, e quando entraram e nós compararmos o que eram as equipas do ano passado ou de anos anteriores e ver a qualidade que temos no banco, nos suplentes, na equipa titular, bem como potenciais jogadores que estão aí a ser trabalhados na formação, epá, e este lado, e alguém disse muito bem no Twitter, eu penso que terá sido o Rodrigo Roquete, mas é, e tem um certo grau de verdade, não há dúvidas nenhumas. Se nós aqui há dois anos, nos primeiros dois anos do mandato anterior, se calhar no final dos dois anos nós diríamos que andava tudo doido e nós fizemos aqui várias críticas e a verdade é que essas críticas eram justas e seja para o Guiana, seja para o treinador, seja quem for. Hoje em dia, aquela notícia de dizer que o Guiana vai embora e o Ruben Amorim já matar logo e cortar o mal pela raiz, a falar da importância que tem, como as coisas muito rapidamente mudam. E mudam simplesmente porque há uma coisa que se chama resultados esportivos, que fazem toda a diferença. E quando eles acontecem, tudo acaba por estar bem e o resto vai um pouco por arrasto. Ora, aí está. E a verdade é essa. João, foi um jogo onde o Sporting venceu sem qualquer tipo de dificuldade, digamos assim. Quem olha só para o resultado vê isso mesmo. Mas não tivemos Porro, o Gart voltou a tirar a titularidade aqui a João Palhinha, Sarabia volta a marcar um gol, Slimani e Paulinho ambos tiveram falhanços e depois acaba aqui por Paulinho marcar o gol. O Edwards, e corrijo-me se eu estiver errada, João, mas acho que se estreia a marcar pelo Sporting, creio eu, ainda contra a antiga equipa. Sei que muito tens a analisar taticamente, portanto, força, a bola é tua. Vamos a isso. Primeiro, queria aqui falar, e só para introdução, porque os dados que vamos apresentar foram feitos por um amigo meu, que é o Afonso Cabral, um jovem treinador que eu acho que tem muito futuro, entre aspas, sou o agente dele, estou a brincar, mas foi realmente, conseguimos colocar num clube sueco, onde está um amigo nosso, que é o Leão Sueco, que é o Luís Alter, é o Vanster Vix, AIF, e é o clube português mais... Luís Alter já comentou aí, ele está aí a assistir. É o clube, a clube sueco mais português. Porquê? Porque o Luís é o diretor do clube, é o diretor desportivo, e só contando esta história, porque eu acho que é engraçado, depois falou... Eu vou buscar a página enquanto falas. A página do Instagram, do Facebook e Twitter, eu gostaria e pedir aqui, humildemente, que as pessoas seguissem o clube, porque é engraçado vermos um clube que obviamente é de divisões inferiores da Suécia, mas é verdade, é que o Luís pediu-me ajuda para achar um treinador português e conseguimos achar o Afonso, que colaborava também na ProScout, e eu conhecia daí, e agora temos lá um jogador português também que está lá, portanto é realmente o clube português, é o clube sueco mais português, e acho giro se eles aumentassem a capacidade das redes sociais, ter mais gente a apoiar, sim. Acho que era o Pedro vai pôr aí em baixo, e portanto quem quiser... É, exatamente. E quem quiser... Pedro, deixa também no chat depois... Já, eu depois ponho os links. Eu depois ponho lá os links. Porque este é o do Facebook, mas há também o do Twitter. Eu depois ponho aí tudo no eu acho interessante. Eu acho engraçado, porque vai ser, obviamente, e eu falo muitas vezes com ele, vai ser uma época interessante, difícil, porque não é o clube com mais dinheiro, como vocês devem entender, na divisão claro. Que está. Mas acredito muito no Afonso. acho, na sua capacidade, e depois do Luís, do seu trabalho. Está aí uma conferência de imprensa do Afonso, está aí ele, em inglês, portanto, já está preparado para depois de pô-lo na Premier League, para ficar rico e nunca mais trabalhar. Já está decidido, feito. É um treinador português. Eles ganharam 5-1 este fim de semana num jogo de preparação, portanto, um jogo amigável. Ganharam 5-1. Está a ser reconstruído o plantel. Eu tenho uma camisola exatamente igual a essa, amarela e preta, que o Luís teve a amabilidade de me mandar. E, portanto, está aí o jogador português. Estava a assinar em cima. Está aí. É aí o jogador português a assinar o contrato. E, portanto... para aumentarem a sua capacidade, se as pessoas quiserem saber mais, seguir nas redes sociais, acho que era bonito, e é sempre bonito apoiar os portugueses lá fora, e nunca sabe onde é, até onde podem chegar. Falando de futebol, o Luís está e aqui. Voltando aqui, exatamente, e falando do que é o Leão Sueco no Twitter. É o Leão Sueco, exatamente. Exatamente, falando de futebol e do que se passou em Guimarães, eu depois falei com o Afonso, existe uma pessoa com muito talento na ProScout que se chama Pedro, e que faz aqui umas coisas fantásticas, com os dados que se tira do Instat e que ensinou o Afonso, e depois passam isto para graficamente com linguagem informática, Mariana, daquelas Python que nós não percebemos nada, mas eles fazem, e fica uma coisa muito fixe. Metem aí o Twitter deles também para seguirem. Eu ponho depois nos comentários, eu já ponho nos comentários todos, eu já ponho tudo. E depois o que é que fica giro? Existem vários indicadores, mas este indicador diz tudo sobre o jogo de Guimarães. E diz tudo porquê? O indicador é sobre a posição média dos jogadores e depois os passes para onde é que são direcionados cada jogador. A ligação. E com isto vamos poder explicar o jogo todo. Se puderes... Já vou partilhar o primeiro. Eu vou partilhar o antes das substituições, não é? Sim, o inicial, não é? Sim. Deixa-me só ver aqui que o Diniz decide que quer participar. Ele quer participar. Pronto. E, portanto... O Diniz quer falar sobre os passos. Não, eu acho que só quero ver a Patrulha Pata. Deixa-me pôr aqui a Patrulha Pata. Também pode ver a Patrulha Pata. Aliás, Gonçalo Esteves também deveria ter colaborado com a Patrulha Pata. É verdade, falar em Patrulha Pata, é verdade. Só deixar essa nota, desculpem. Força. Isto aqui, para quem está a ver, isto é a posição média dos jogadores de Sporting no, com o 11 titular, ok? Não sei se consegues aumentar, mas é... vamos ver se consegues. O que é que aqui representa? Representa a posição média de cada jogador e depois representa as linhas de passe. E vamos começar por trás. Vê-se bem que o Sporting tem um jogo muito baseado e muito vincado na construção a partir do Adam e dos três centrais. Podem ver a ligação do Adam aos três centrais. Mas aqui, neste 11 inicial, e recordo que Porro não jogou, a Mariana já disse isso, mas o Edwards também não. Portanto, a nossa ala direita tinha sido a ala super explosiva em Moreira de Conos, que praticamente foi por lá que nós destruímos a defesa do Moreirense, não jogou. E não jogando a ala com Porro e Edwards, jogando com jogadores totalmente diferentes, como Esgaio, que não tem a capacidade de um para um, não tem a capacidade ofensiva que tem Pedro Porro, e Sarabia, que é um jogador diferente de Edwards, como sabem, o Sporting ficou muito coxo do lado direito. E o que nós podemos reparar é que Esgaio está ali muito coxo do lado sozinho, direito. Sporting, não é? É muito sozinho. E o Sporting atacou muito mais pela esquerda. Aliás, podemos ver todas as ligações pela esquerda, Mateus Nunes a subir por lá, Paulinho a cair lá, está ali em cima, o número 8 é o Mateus Nunes, o 21 é o Paulinho, e depois o 11, o Nuno Santos, que jogava a ala, que dava largura. E, portanto, o Sporting teve sempre muitos problemas para o lado direito, pouco ou nada fez para o lado direito. O Sporting foi uma equipa tendencialmente ali, como podem ver, toda a ligação para o lado esquerdo, e o que aconteceu é que ficámos com este lado direito, e o Sporting atacava normalmente através de ou jogadas por fora, portanto, pelo lado esquerdo, ou passos em profundidade. Mas, João, e tu achas que isso acabava por prejudicar também a própria participação do Sarabia, que está ali um bocadinho, que está do lado direito, perdido, do lado esquerdo, um bocado perdido. Sarabia passou ao lado da primeira parte, tirando o gol. Da primeira parte, porque depois há essa falta de acompanhamento. Ele está ali mais adiantado, porque ele tentou sempre explorar a profundidade. Explorar, não é? Pois. Sim, e aliás, um dos lances que ele explora a profundidade, o passe é colocado e ele falha na recepção e o guarda-redes agarra, e portanto é uma das jogadas. Outro dado curioso é que o número 21, Paulinho... Que é o que dá origem ao gol do Vitória, não é? Exatamente. É desse lance, não é? Não. Não, não é esse lance que ele falha e que depois joga... Ai, depois não sei se é gol. Eu acho que é esse lance. Acho que é, mas pronto, acho que é. Deixa-me só ver. Reparem a posição. O Ugarte joga mais recuado, Mateus Nunes mais subido. O lado esquerdo realmente funcionava com o Paulinho a recuar e a fazer a ligação, mas podemos ver que entre Paulinho e Slimani pouco jogou. Ou seja, existia uma distância grande. É já? Pronto. Havia uma grande distância e podem ver que o Sporting aqui na zona do meio não tem praticamente ali nenhum jogador. E entre Slimani e Paulinho não houve combinações. Portanto, o Sporting, neste sistema em que Moreira de Cónegos, quando temos o Paulinho, o Slimani, atacou muito pela direita e depois cruzava, essencialmente, para o centro da área, ou para o segundo posto, porque tinha Slimani e Paulinho. Neste jogo, praticamente não atacámos para o lado direito, tirando esse lance basicamente do Sarabia. Foi tudo pelo lado esquerdo. Relembro aquela oportunidade do Slimani, foi uma jogada entre o Nuno Santos, depois cruza, e o Slimani permite a defesa do Varela. E, portanto, foi um Sporting com muitas dificuldades em destruir a defesa do Vitória. Isto porquê? O Vitória jogou basicamente como uma cópia do Sporting. Ou seja, o Vitória pressionava quando estava no nosso meio campo e quando nós tínhamos a bola em 5-2-3, mas quando o Sporting passava a linha de meio campo, o Vitória jogava em 5-4-1. E, portanto, conseguia rapidamente fechar todos os caminhos para a sua baliza. Mas, sabendo que o Sporting jogava muito por fora, eles conseguiram colmatar isso e, portanto, o Sporting nunca conseguiu, apesar de duas oportunidades que tivemos na primeira parte, nunca conseguiu verdadeiramente ganhar superioridade. E, portanto, não tivemos jogo interior. Não tendo jogo interior, foi tudo por fora, e tudo por fora foi pelo lado esquerdo, tirando a profundidade. E, portanto, o Sporting nunca conseguiu na primeira parte. Acho que o momento-chave do jogo é claramente o penalti e o golo de Sarabia. Acho que foi fundamental. Aliás, foi tão determinante que o Ruben Amorim, acreditando que estava a ser determinante, nem sequer fez alterações conforme o previa por causa do golo. Deu ali alguns minutos. Portanto, isto foi o Sporting com os problemas de ligação do lado direito, com os problemas que tinha no jogo interior, e que nunca conseguiu. O teu filho não está a gostar, muda o episódio porque ele não está a gostar. Curiosamente, o Daniel Ferreira faz aqui um comentário que é: Mateus Reis só não faz combinação com os gaios, está uma máquina, é efetivamente. É verdade, e falamos disso. E falamos aos passos verticais do Mateus Reis, e quer para o Mateus Nunes, quer para o Paulinho, portanto, e as combinações com o Nuno Santos, está realmente uma máquina. Reparem que existe uma diferença grande aqui no lado direito, por exemplo, a distância entre Inácio e Sarabia, portanto, tinha ali só uma ligação, e portanto não houve bolas para Slimani. Slimani passou realmente ao lado da primeira parte com muita dificuldade, muito batalhador, é verdade, mas o Sporting não conseguia. E, portanto, este é o quadro inicial, e foi assim que nós viemos até para o intervalo. Aos 54 minutos, Ruben Amorim decide lançar Pote e tira o Slimani. O Pedro já falou. Imagem, já estou a ir buscar. E eu acho que esse é o momento que vira em termos de jogo, não é o momento decisivo de jogo, que eu acho que é o penalti, mas vira claramente a forma de jogar do Sporting. E o Guimarães, que estava a jogar só com dois médios, teve grande dificuldade em entender isso. Isto porque o Alfa Semedo era o jogador que recuava do meio campo do Vitória e fazia terceiro central. E, portanto, na segunda parte, olhar para este gráfico, o que é que nós podemos constatar? Linhas mais subidas, portanto, o Sporting subiu as suas linhas. O Gart subiu, permitindo ali uma superioridade no meio campo. Estão a ver, o Gart fazia ali, era o 3-1, e o Gart cola-se ali. Exatamente. A entrada do Pedro Gonçalves, com muitas ligações com o Paulinho, como podem ver ali, existe muita ligação. E depois temos aqui a equipa do Sporting mais por dentro. Reparem, quer o Sarabia, quer os Gaios, estão muito mais por dentro, ok, do que estavam. O Gaio veio muitas vezes para dentro para permitir que Sarabia jogasse por fora, e lançasse por fora, e Nuno Santos era o único jogador que dava largura completamente ao campo. Portanto, continuava ao lado esquerdo a dar a largura. Mas houve muito mais jogo interior, com Pedro Gonçalves ali a ocupar muito espaço, Paulinho muito perto de Slimani, e, portanto, a defesa do Vitória, que tinha pontos de referência, de Paulinho muito perto de Sarabia, não é de Slimani? Sarabia. Peço desculpa. É verdade, muito mais perto, e, ou seja, a defesa do Vitória começou a ter dificuldades na marcação. Isto porque tinha os três centrais, começa a aparecer mais jogadores por dentro, começou a ter mais dificuldades, havia muito espaço entre linhas, entre os dois médios do Vitória, e o Vitória começou a ter muitos problemas. Pedro Gonçalves, aliás, o golo do Sporting, tinha o Pedro Gonçalves, o Sarabia e o Paulinho num espaço muito curto os três, portanto, e isso pós defesas do Vitória foi muito complicado parar, isto porque o Vitória não reagiu de pronto à substituição, e portanto não conseguiu fechar um meio, e o Sporting aproveitou o seu jogo interior, portanto, linhas mais subidas, o Gart sobe e cria superioridade, esgueio mais por dentro também, o Nuno Santos ainda continua por fora, e muito uma ligação com o Pedro Gonçalves e o Paulinho. Não, e parece que a patrulha pata está mesmo difícil, está cheio de fone. Ou seja, o que aconteceu foi uma alteração de Ruben Amorim que mudou a forma de jogar o Sporting. Oh, João, mas já agora deixa-me eu perguntar-te aqui, obviamente tu falaste aqui na substituição, e bem, Amorim faz a substituição aos 54 minutos, mas a verdade é que ainda demorou aqui alguns 14 minutos, para sermos precisos, até o golo aparecer. Achas que foi essa altura em que a equipa se estava a adaptar aqui à posição de Pedro Gonçalves com Sarabia em campo também? Não, porque o Sporting teve ali oportunidades, né? Tivemos aquelas duas Sim. oportunidades flagrantes do Paulinho. Portanto, o Sporting conseguiu sempre criar, a partir da alteração, obviamente que não é de um momento para o outro, mas sempre que começou a fazer a alteração, a dificuldade do Vitória foi do Pedro Gonçalves a ganhar muito espaço entre linhas. O próprio Paulinho tem um jogo de ligação, e como podem ver, com toda a gente, e portanto conseguiu aquilo que o Slimani não estava a conseguir fazer. O Vitória manteve no mesmo sistema e, portanto, deixou de... Se calhar partilho agora outra imagem, não Sim. é, Castro? Só para compararem, exatamente. Exatamente. E, portanto, vamos ver aqui a outra imagem comparativa. Outra imagem que é maior, mas eu vou tentar Sim. pôr isto de forma a que dê para Fico ver todos, que é, legal. Na prática, é o comparativo dos dois momentos. Enquanto... O Dinis continua sem concordar. Pronto, e, portanto, a imagem de cima é o antes. É, o 11 inicial. O 11 inicial e a imagem de baixo é após as substituições. Exatamente. E, portanto, aqui pode-se ver completamente aquilo que eu referi. Linhas muito mais subidas, o Garte mais subido em relação ao que estava na primeira parte, a equipa muito mais por dentro do que estava. Muito mais ligação entre o Paulinho interior. E os outros jogadores, muito mais jogo interior e o Pedro Gonçalves ali fundamental. A única questão que se mantinha aqui era sempre o Nuno Santos por fora a dar toda a largura. E Sarabia muito mais acompanhado pelo Paulinho, que na primeira parte muito mais Slimane, próximo. E é muito mais completamente difícil, muito mais claro. Próximo do... O Vitória continuava com o mesmo sistema, com os dois médios, portanto, as coisas foram sempre muito mais difíceis para o Vitória. Portanto, o Sporting conseguiu basicamente mudar a sua forma de jogar, mudando claro. Só um jogador, mudou a sua forma de jogar, voltou às dinâmicas que tem esta tripla PSP. É verdade que tem as triplas PSP. Não sei se vocês estão a ver. Estão a ver? Sim. Não. Sim. Nós não estamos a ver. Então foi aqui sem querer. Perfeitamente. Pronto. E espera aí, deixa ver se eu consigo pôr aqui o Dinis mais tranquilo, mas ela está com muito sono. Espera aí, vou pegar nele. Tá, mais fácil pô-lo no programa. Exato. Bem-vindo ao Sporting 160, é Dinis. Não começas com B. Bem-vindo também. Peraí, é mais fácil. Bem-vindo. Ou assim, só com a cabeça. E então, o Sporting, e aqui é uma diferença, e é por aqui que consegue-se analisar muito bem as alterações do Ruben Amorim. Para quem vê de fora e não consegue perceber aquela substituição do Slimani, acho que com estes gráficos, e agradeço ao Afonso e ao Pedro, consegue-se ver perfeitamente as alterações e perceber a nossa mudança de estilo de jogo, só com uma substituição, voltando com as dinâmicas. Mas deixa-me já agora perguntar-te, desculpa, João, deixa-me eu perguntar-te, porque obviamente aqui percebe-se perfeitamente, e faço os gráficos e é tudo aquilo que tu disseste, que foi Pedro Gonçalves que fez aqui a diferença toda. Face ao jogo que Pedro Gonçalves fez, face à diferença que fez em campo, frente ao Vitória, achas que finalmente voltamos a ter o Pedro Gonçalves decisivo, não goleador, estou-te a falar, porque goleador acho que já conseguimos perceber que o ano passado foi um ano atípico em todos os níveis, mas achas que conseguimos fazer a regressar aquele Pedro Gonçalves que já tínhamos todos saudades de ver, ou achas que ainda é cedo e que este jogo foi apenas uma situação específica? O Pedro Gonçalves é um grande jogador, ponto. E é um jogador muito inteligente nas movimentações que faz. Eu não disse que foi só pelo Pedro Gonçalves, as dinâmicas do Sporting é que mudaram. Portanto, o Pedro Gonçalves entrou bem, mas as dinâmicas já estavam criadas no ano passado, como nós sabemos, com este trio, deste ano, desde o início do campeonato, com este trio. O que eu acho que é fundamental é que Pote conhece muito bem estas dinâmicas, mas eu acho que o que também é fundamental é o Sporting ter alternativas. E, portanto, nesta altura, o que estamos aqui a falar é que o Sporting tem alternativas ao seu modelo de jogo. Claro que eu acho que não funciona o primeiro modelo, porque a ala direita do Sporting não tem a capacidade que tem o Porro e o Edras, e, portanto, era preciso uma ala com capacidade de um para um, com capacidade como o Porro tem de levar a bola para a frente, as recepções orientadas, coisa que o Gaio não faz, era necessário também ter um Edwards, e, portanto, quando isso não resulta, obviamente o Sporting fica mais estático, e fica muito mais à mercê das marcações contrárias. O que eu acho é que o Sporting, ao mudar as suas dinâmicas, e como tem um plantel mais profundo, e isso foi muito bem conseguido pelo Sporting, por toda a estrutura, pelo Sporting, pelo Roberto. Que era uma das grandes lacunas do ano passado. Há umas grandes lacunas com o Slimani e Edwards. Nós temos o plano B que não existia praticamente, não é? Exato. Nós temos verdadeiramente um plantel com muita maior profundidade, onde conseguimos fazer estas mudanças dinâmicas. Agora, vamos imaginar, Mariana, e respondendo diretamente à tua questão, vamos imaginar que só tínhamos o Pote, o Sarabia e o Paulinho, e só tínhamos depois no banco o Tabata. Era muito difícil mudar as dinâmicas. E, portanto, estávamos sempre presos à dinâmica do segundo quadro, que era a que nós jogamos. Como agora nós conseguimos, com a alteração dos jogadores, e só com uma alteração de um jogador, o Sporting consegue mudar a sua forma de jogar e as suas dinâmicas, obviamente para o adversário não é muito fácil adaptar-se e reagir logo. Obviamente que depois reage, mas quando reage já é tarde, já o Sporting está em vantagem, e depois o Sporting ainda puxa da cartola, Pedro, se eu não me engano, entrou depois o Palhinha, depois conseguimos ainda, graças à capacidade do Matheus Reis, colocar o Matheus Reis à ala, porque o Nuno Santos tem algumas lacunas a defender, já tinha amarelo, o Matheus Reis vai para lá, e entrou o Neto, passa o Inácio para a esquerda, portanto o Sporting tem essa capacidade, e mete o Edwards. E o Edwards para quê? Para fazer exatamente o que ele fez em Manchester, para puxar, para ir para a frente e para cima do Vitória em transição. Não correu muito bem, porque o Sporting não conseguiu fazer muito bem isso, mas o Edwards teve uma oportunidade e tinha uma capacidade de remate. Finalmente, já tinha demonstrado no Vitória. E rematou com o pé mais sem fraco. Medo. Exatamente. Deixa-me dizer que o segundo gol do Sporting é muito bom, é uma excelente jogada de jogo interior, é uma excelente jogada entre o Sarabia, o Pedro Gonçalves e depois o Paulinho. O Paulinho marca de calcanhar de pé direito, o pé mais fraco, e o Edwards marca com o pé direito o seu pé mais fraco, o que é uma coisa curiosa. Dois esquerdinos marcam com o seu pé. Engraçado que nós este ano já temos marcado um conjunto de golos de enorme qualidade. Temos aquele golo no Dragão que é absolutamente fabuloso, voltamos a ter este segundo golo, já não digo os remates de fora da área, que são sempre remates espantosos. Tivemos o Paulinho contra o Dortmund, se não estou em erro, também de fora da área, aquele remate. Tivemos o Pedro, o Pedro Gonçalves também nesse jogo, que tem logo aquele segundo golo também fantástico. Mas depois temos estes jogos de estes golos de jogadas em que a bola passa entre todos, que são, têm sido absolutamente fantásticos e que mostra bem o trabalho que há nesta equipa. E o prazer que nos tem dado ver esta equipa, apesar de provavelmente o Sporting, ao contrário do ano passado, que foi campeão provavelmente com uma equipa pior, este ano com uma equipa melhor e a jogar futebol que muitas vezes é de enorme qualidade, pode até não ser campeão, é, lá está o tal risco, mas a verdade é que nos tem dado muito prazer ver este Sporting. Às vezes, claro que não joga como nós queremos, mas... Sim, é verdade, não joga como nós queremos, claro, mas estamos a lutar, que sempre o que pedimos é lutar até ao fim, e depois acho aqui coisas importantes. Acho que já há uma preparação para a próxima época, não é? Já temos Slimani e é verdade, e Edwards para a próxima época, e que é importante, até porque Sarabia vai sair. Já olha o que era ter Edwards e Slimani no início desta época, não é? A hora está, é aí é que está. A diferença... A diferença que faria. Portanto, é muito importante, quanto a mim, nós destacarmos sempre isto, porque obviamente nós vamos jogar até ao fim e é importante que a equipa lute até ao fim, mas mais que isso, é importante estar sempre na luta. E estar sempre na luta põe-nos sempre mais perto de ganhar mais campeonatos. Como é ganhar mais campeonatos? Mais vezes ir à Champions, mais dinheiro, mais investimento, mais reforços, e portanto isto é um ciclo vicioso. Que é bom para o Sporting, que tem conquistado vários títulos nestes últimos anos, desde que o Ruben Amorim assumiu, mas também é importante referir aqui, e eu acho importante referir aqui uma coisa. O Pedro referiu, mas eu só queria dar aqui um acrescento. Era uma jornada importante, obviamente, por causa do Porto ter estado cansado. Era uma jornada importante. Obviamente que o Porto fica com uma grande vantagem, e aliás, os festejos no final do jogo, percebeu-se que era um jogo decisivo também, que eles achavam. Acho que ainda não está nada decidido, porque basta, e o Pedro referiu, e acho que disse, é verdade, basta vir um portimonense desta vida jogar ao Dragão e tentar lutar por um empate, por um ponto, e as coisas podem pressionar. É importante o Sporting continuar neste trabalho de preparar a próxima época. E é importante as pessoas também compreenderem que, por vezes, quando diziam, por exemplo, que o Edwards era caro, e aquilo que eu referi no Twitter, caro é comprar jogadores sem qualidade. Podemos não ter mais retorno no final, porque só temos porcentagem de passe ou outras coisas, mas a verdade é que por estes preços, para ter um jogador com estas qualidades, e agora vou cometer aqui uma inconfidência, eu hoje, por exemplo, estive a falar com o Gabriel Alves sobre o Edwards, sobre a qualidade do Edwards, e portanto, quando pessoas como o Gabriel Alves percebem rapidamente que existe ali muita qualidade e que vai, obviamente, ser um jogador que vai dar muitas coisas ao Sporting, é verdade que nós não podemos achar logo que o jogador é caro só por XPTO, porque nós agora não conseguimos ir buscar jogadores ao Brasil com um talento similar ao Edwards por menos 10, 12, 13, 14 milhões. E temos que saber que podemos condicionar, na verdade, uma parte do lucro futuro, mas a verdade é que estamos a garantir o sucesso desportivo e depois temos o retorno menor, mas para isso também temos outros meios para ter retorno, como, por exemplo, jogadores que saem da Academia de Alcochete. Ora, aí está. E para quem tem dúvidas sobre aquilo que diz Rubén Amorim quando diz que o Sporting este ano joga melhor que o ano passado, é só voltar atrás no programa, ouvir o João Castro e perceber o que é que Rubén Amorim quer dizer quando diz essa mesma frase. E a verdade é que eu não queria ir a esta parte do programa, mas temos que ir, Pedro Varela. A qual? Se corre bem. Não, isso, não há jogos de Sporting para a semana, bem. Não temos que ir. Não há mas jogos. Já não temos que ir, que não há jogos para a semana. Jogos. Nem sei. Temos que ir, temos. Nem sei porque. Há novo líder. Há novo líder. Não há apostas, não há apostas. Se isto fosse justo, eles eram os cavalheiros, deixavam-me ir na frente, ainda que tenha menos pontos que eles, assim, tipo, menos pontos, assim, muito menos. Mas temos um novo líder no Isso Corre Bem. É verdade, durou na pouco parceria com a Betânia. O meu mandato durou uma semana, 8 dias. Portanto, dia 7 de março eu era líder, ao dia 15. Ao dia 15, quer dizer, não é bem ao dia 15. Não, ao dia 15 eu era líder, ao dia 21 é que passa a ser o Castro o líder, que não é bem no 21, foi ontem já. O Castro acertou, efetivamente, no resultado, certo, que foi 1-3. Isso dava 13,5, mais o ponto de participação. O Castro, neste momento, fica com 25,37 pontos. Em segundo, estou eu, que tenho 12,25. E agora ouçam com atenção. E a Mariana tem 9 pontos. Portanto, quer isto dizer que nos próximos tempos, Mariana, para tentar apanharmos o Castro, temos que começar a jogar outra vez para os resultados certos. E portanto, toda a gente vai começar a ir para os resultados certos. Eu já sei que vou colocar Sarabia a marcar em qualquer altura e a aposta vai bater. Há de bater, não, o problema é que o resultado bater. Certo ainda dá mais e isso é que pode vai ser decisivo. Não, eu posso, e podemos confidenciar, Pedro, que eu me andei, estava 2-1 e eu disse só falta agora o terceiro gol. É verdade. Passado uns minutos. Não tenho passado nem um minuto ou dois. Eu já não ganhava. Olhem, porque eu tinha dito que era menos 2,5 golos. Pois foi. Isso é que eu ao intervalo, que eu contente, ao intervalo pensei assim, olha pronto, já foi. Mas foi um resultado certeiro, ainda bem, porque aquele terceiro golo arrumou logo ali com a questão da vitória. Basta, como diz o Daniel, e bem, estes 9 pontos davam muito jeito aqui no campeonato. Sim, que são esses 9 pontos, exatamente, que são esses 10 pontos que nós vamos ter que ainda tirar ao Castro. 10 não chega, tem que tirar pelo menos 14 pontos ao Castro, ou 13, que é por ele ter faltado naquela sala de reunião dos condomínios. João Castro, até ao fim, não ganha mais um ponto. Exato, por cada aposta. Na verdade, já vai com 2 acertadas, eu 1 e tu ainda 0, Mariana. Tens eu de ainda 0. Esta semana não há, porque não há jogo. Deixa-me dizer, não é? Que eu queria apostar no golo Sarabia, portanto eu ia ganhar na mesma. Mas ia ganhar menos. Não ganhava bastante, porque o Sarabia só dava para 5. O resultado certo está mesmo muito. Essa próxima aposta, deixem-me só fazer aqui uma inconfidência. Quem os lembra todas as semanas de fazerem a aposta sou eu. Portanto, quem vai escolher a aposta primeiro sou eu. Eu vou escolher a aposta no resultado certo e vou dizer que Sarabia marca, ainda vou decidir depois, logo vejo qual é. Aliás, temos mais, uma nova regra que fica já a partir de agora. Portanto, quem vai em último escolhe primeiro a aposta, depois escolhe o segundo. Mas tem sido e assim. À frente. Que por acaso tem sido assim, por sorte. Exatamente. Até porque o João normalmente é o último a mandar, mas passa a ser tipo uma regra se alguém passar para a frente, que é para se dar mais emoção. Muito exatamente, bem. Exatamente. Só dizer também aqui sobre os incidentes que aconteceram. No estádio da Vitória de Guimarães, que nada se passou na bancada do Sporting. Afetiva, afeta aos adeptos do Sporting, obviamente. Demorámos aqui muito, muito tempo a sair, só para conseguirem aqui perceber. Quem conhece Guimarães e quem já foi ao estádio do Vitória de Guimarães, nós saímos do estádio por volta das 11:15, ou seja, ainda ficámos cerca de uma hora mais ou menos à espera. Havia polícia a acompanhar-nos até à PSP, portanto até à concentração dos adeptos, onde estávamos numa fase inicial. Depois, entretanto, a sair com os carros, a polícia também estava até junto àquela rua de gasolina. Que sobe, não me pergunto. Às bombas de gasolina da Cepsa, exatamente. Mas é até junto às bombas de gasolina da Cepsa. Não tenho conhecimento assim de acidentes de maior. Nada. Felizmente senti-me sempre segura. Obviamente, no fim, os adeptos do Vitória que estavam a descer, houve ali alguma tensão, alguma coisa, pá, mas é o habitual que também aconteceria em Alvalade, por exemplo, ao mesmo nível, portanto eu estava algo receosa face também a tudo aquilo que fui ouvindo, face a tudo aquilo que me disseram, ao cuidado que me pediram para ter, mas eu pessoalmente senti-me segura e obviamente sendo uma estreia, a Jordão ajudou e voltarei a Guimarães para mais uma vitória na próxima temporada com toda a certeza. Pedro, tu que estavas a dizer há pouco, não, tu conheces conheço bem todo aquele ambiente e não vou estar também aqui a falar muito mais, até porque isto é um podcast mais dedicado ao Sporting, como é óbvio, mas eu quando trabalhei em Guimarães e na altura tornei-me sócio do Vitória e fui sócio durante 7 anos e tive várias passagens em vários pontos do estádio, inclusive naquela famosa bancada, que agora já não me recordo se era a Nascente, que se chamava, já não recordo, mas cheguei a ter lá a cadeira para aí 2 anos, depois tive camarote, porque nós éramos patrocinadores do Vitória, e cheguei a ter também cadeira na tribuna presencial. Quando jogava ao Sporting ia sempre à bancada dos Sportingistas, raramente, só lá vi uma vez os jogos nos camarotes, mas era impossível de ver nos camarotes, porque tu não podias abrir a boca, era impossível fechares um gol do Sporting mesmo nos camarotes, com o risco ainda acrescido de teres lá garrafas de vidro e facas e aquelas coisas todas que não podes levar nas bancadas, mas no camarote tínhamos isso tudo. Mas aquela bancada muito tradicional do Vitória é uma bancada que eu a grande questão aqui do Vitória é sempre a mesma: os adeptos são absolutamente malucos pelo clube e pela cidade. Quem conhece Guimarães, quem vai a Guimarães, sabe que aquilo são umas joias de pessoa para receber qualquer pessoa de fora. Tu, se fores para lá para comer, para conhecer a cidade, para passar a noite, para ir para a Oliveira, para ir para qualquer daqueles pontos, tu és tratado por aquela gente como só eles sabem receber, e é absolutamente incrível. Mas depois, no futebol, e também, eu cheguei a ver muitos jogos de voleibol também, epá, aquilo é o lado mais inacreditável, e eu acho que ali acabam por perder um bocadinho, porque eu acho que eles nem tinham razão, aquilo apareceu-se tudo a seguir ao segundo golo. Se há jogo que eu acho que eles não teriam razão absolutamente nenhuma, era esse. Claro que para sair do estádio, tu dizes bem, mas foste escoltada pela polícia, mas, por exemplo, eu normalmente não costumo ficar ali, eu costumo deixar o carro num sítio que já conheço muito bem, e é muito difícil quando sai. Nunca tive problemas, efetivamente, mas toda a gente sabe que tu não és do Vitória, porque ninguém vai ao estádio do Vitória, certo, sem um adereço do Vitória. Isso não, eu, isso, por acaso, é impossível. Reparei, tu disseste isso acontece em quase passada, todos os estádios também, mas em Guimarães, certo, não acontece, de certeza, mas tu disseste, é impossível. Isso a semana passada, e por acaso foi uma coisa que eu reparei instantaneamente, é que qualquer pessoa, não há, tem, seja uma criança, um bebê, um mais velho, não há hipótese nenhuma, tu não vês pessoas vestidas à civil, digamos assim, e se tiveres, é porque és do Sporting ou do clube visitante. Como é também conhecida as histórias de em Guimarães não há casas de adeptos do núcleos dos outros clubes, como já houve incêndios e essas coisas todas, porque em Guimarães tens que ser do Vitória, não há outra hipótese. E eu vou-te dizer, e é uma cultura que nos faz falta no futebol português, e eu contra mim falo, o caso também é aqui do Porto, é evidente que somos sportinguistas por ainda razões bem, familiares, contra mas a verdade cultura é que aquele lado do Guimarães, aquele lado que agora o Braga também tenta colocar, e que há outros clubes, o Famalicão, pá, há muitos clubes que têm isso, ali na zona de Famalicão, os Lourosas, pá, não faltam paredes, não faltam clubes com esse lado, o Salgueiros, o velho Salgueiros que está aqui a tentar nascer ainda este fim de semana. Eu fui mais sócio do Salgueiros. Exatamente, o meu jogador era sportinguista, o clube dele aqui no Porto era o Salgueiros, era sócio de Salgueiros, eu adorava, eu tive um amigo da universidade que fazia parte da alma salgueirista, claro que do Salgueiros, e isso faz parte, o Vizela, por exemplo, diz aqui o Tiago Ventura, faz falta também ao futebol português, um bocadinho mais, porque na verdade, como todos sabemos, 90% dos adeptos são do Sporting Porto ou Benfica, e são, principalmente quando eles ganham, porque quando perdem é muito mais difícil ser mesmo desses clubes, e esse lado de viver a cidade, como nós tanto gostamos de ver em Inglaterra e em outros sítios, é absolutamente espantoso. E eu vou-vos dizer, eu obviamente tenho ligações emocionais à cidade, porque tenho família em Guimarães, por isso trabalhei lá há muitos anos, mas também tenho lá família. É uma cidade que eu sempre gostei, mas ver um jogo sendo apoiante do Guimarães, estás ali, é uma coisa absolutamente inacreditável, porque são adeptos mesmo que vivem o clube como se aquilo fosse o último jogo da vida deles. Às vezes passa do último jogo da vida deles para a última cadeira da vida deles, e depois andaram ali a tirar cadeiras a torto e a direito, que até acaba por ser muito chato para o lado deles, porque depois aquilo vai dar em multas e prejuízo, e o clube também não está a passar propriamente os melhores dias financeiros, eleito há pouco tempo o novo presidente, Miguel Cardoso, não estou em erro, mas tirando esse pormenor, é um clube e uma cidade fantástica, e eu adoro aquela gente. Vamos então, como o programa já vai longo, não vamos já para as notas finais. Ai, calma, quero aqui, podes ter preparando, mas quero aqui uma observação sobre a chamada à seleção Gonçalo Inácio, João Castro e de Mateus Nunes, que finalmente Fernando Santos reparou que existe um Gonçalo Inácio. Era quase obrigatório por causa de algumas lesões, mas sim, ainda bem que reparou, acho que é inteiro. E curiosamente, se calhar o Gonçalo Inácio vai à seleção no seu momento mais fraco da época em termos profissionais, o que é curioso, mas merece, obviamente, em termos, porque temos aqui alguns jogadores condicionados em termos de seleção, e portanto Inácio é uma escolha óbvia depois de tanto adiar essa convocatória. Depois Mateus Nunes, acho que por razões óbvias pode dar algo que a seleção não tem. Sim, o Inácio já tinha sido convocado, mas depois lesionou-se, portanto vai ser mesmo a sua estreia. Depois eu acho que também é importante realçar, e no centro do Sporting, a justiça de chamar o Vitinha agora por causa da lesão. Portanto, também acho que Fernando Santos lá chamou o Vitinha e tem sido dos melhores médios do campeonato. Demorou, mas foi. Já agora, eu por acaso vou comentar o jogo da seleção, fui escolhido para comentar o jogo da seleção para a Rádio Observador de Portugal, e estava a pensar que realmente Portugal tem ali uma qualidade incrível. Estava a ver a convocatória e não vai ser fácil o selecionador escolher o 11. Porque se repararem para a frente, Portugal tem o Rafael Leão, que tem estado numa grande forma, tem o Ronaldo, certo. Tem o Jota, tem o Gonçalo Guedes, que tem estado muito bem no Valência, tem o João Félix, depois no meio-campo tem o Bernardo Silva, o Bruno Fernandes, depois tem o Moutinho, tem o Mateus Nunes, tem agora o Vitinha, depois tem o Danilo, tem o William Carvalho, que também tem estado muito bem no Betis. Portanto, Portugal tem realmente ali grandes jogadores. Às vezes falta é ter um futebol condizente com o nível de jogadores que nós temos. E, portanto... Vamos ver o que é que Fernando Santos vai cozinhar a partir dali, mas fico muito contente pelo Mateus Nunes e pelo Inácio, essencialmente pelo Inácio, porque acho que era muito justo. Acho justo o Palhinha nesta altura não ir, e portanto temos que ser aqui justos, acho que não está na forma ideal para ir. Obviamente se houvesse mais lesões no meu campo, era... provavelmente seria o próximo a ser chamado, mas estou muito curioso para ver como é que o Fernando Santos pega nesta mescla de tanta qualidade e como é que nos vamos para jogar. Pedro, o engraçado é que olhas para aqui e dizes assim, pá, qual é o meu 11? Mas depois varia muito consoante o que quer jogar, não é? Se quer jogar mais ofensivo, e o Fernando Santos é muito conservador, portanto, provavelmente vão jogar os mesmos que jogaram nos últimos jogos, tendo grandes opções no banco, sendo um play-off, e portanto é preciso ter cuidado também com esta Turquia, mas se calhar vai ser mais do mesmo, mas a verdade é que nós não nos podemos queixar agora, se repararmos, eu acho que a frente do ataque, o João Félix está numa forma agora fantástica, finalmente acordou para a vida no Atlético de Madrid, o Gonçalo Guedes também tem levado o Valência ao colo, depois tens o Diogo Jota, que é impressionante no Liverpool. Ainda ontem marcou, tem o Ronaldo, que é o Ronaldo, e portanto vai jogar, tem o Rafael Leão, que também está a brilhar no Milão, e portanto, só ali na frente, o Fernando Santos tem logo ali muitas escolhas, e tu dizes assim... quem é que vai jogar, como é que tu jogavas depois no meu campo, mas depende muito como é que o Fernando Santos quer fazer aqui para jogar, e portanto Portugal, estou muito curioso para ver qual é o 11, mas provavelmente se eu tivesse que apostar e se fizéssemos aqui um jogo novamente, eu ia ver os últimos jogos de Portugal e punha os mesmos, porque acho que o Fernando Santos é muito conservador nisso. Agora, é muito interessante ver o crescimento de Portugal à volta da seleção, em termos de qualidade dos jogadores. Se nós pegarmos aqui na seleção, mesmo na seleção que foi campeã de Europa, reparem, o nosso jogador que entrou e cortou o golo é o Éder, e portanto nós tínhamos poucas... Já não é chamado. Sim, nós tínhamos poucas opções ofensivas de grande qualidade, e agora tu olhas para ali, epá, e temos umas grandes opções, temos um meio campo com um fantástico Bernardo Silva e com um fantástico Bruno Fernandes. Agora, como é que isso vai ser tudo encaixado e como é que o Fernando Santos vai querer apresentar? Agora, que eu acho que em termos de qualidade individual, Portugal tem uma grande seleção, acho que será... espero que Portugal consiga, obviamente, ir ao Mundial, mas vai ser preciso jogar bem e vai ser preciso esta malta estar bem preparada para o que vem, porque a Turquia não vai ser nada fácil. A Turquia nunca é fácil, Pedro Varela, mas pergunto-se, à semelhança daquilo que disse o Castro, se acha justo que o Palhinha não seja chamado, ainda antes de me responderes, agradecer ao Armando Barbosa por ser nosso Patrono. último patrono do Sporting 160. Diz-me, Pedro Varela, se acha justo Vou-te que o dizer Palhinha não que, seja chamado? precisamente neste momento, é a primeira vez que estou a ver a lista dos convocados de Portugal. Portanto, é o que eu tenho-te a dizer. Eu não vi a lista dos convocados, não liguei absolutamente nada. Não é que eu não gosto da seleção, que gosto. E gosto de assistir aos jogos da seleção e teria até todo o prazer em ir ver ao Dragão, bilhetes que esgotaram muito rapidamente Muito para o Dragão, rapidamente. Eu e queria acho levar a muito minha bem filha que junto. esgote, e esgotou tudo muito rapidamente, ainda bem, mas estou um bocadinho farto do Fernando Santos por tudo o que ele merece. Não tenho Mas dúvidas, concordas comigo? É senão um plantel brutal. não contigo, e já vou dizer isso, contigo concordo sempre. Esse é um problema aqui no Sporting 160, é que eu concordo muitas vezes contigo, como é óbvio. E tu dizes coisas Exatamente. muito, muito acertadas 95% das vezes, se não for Agora mais. está. A verdade, tens é que falhar um bocadinho mais nos palpites. A verdade é que a questão é que eu acho que o Fernando Santos já não devia de estar à frente da seleção. E acho uma coisa, é impressionante como, mais uma vez, o corporativismo da maior parte dos jornalistas em Portugal não dão uma palavra, não dizem uma palavra sobre. Há um ou outro caso que é capaz de dizer alguma coisa sobre Fernando Santos. De resto, estão ali todos caladinhos, ninguém diz nada sobre isso. Está tudo à espera para ser eliminado e depois aí é fácil mandar abaixo. E quem diz Crítica. isso, diz também que o que se passou esta semana que passou no Canal 11, vê como o que se passou no Canal 11 foi completamente abafado por todos os jornalistas, praticamente. Houve um ou outro caso que terá falado, penso mesmo que talvez o Tadeia, que continua a ser para mim, nós já o trouxemos aqui, continua a ter um projeto absolutamente fantástico no Substack e está a fazer um trabalho muito bom. Podemos não concordar com tudo que ele diz, e se ninguém concorda, nem connosco, nem com ninguém, mas faz um trabalho muito interessante Sem dúvida. no Substack de conteúdo, que infelizmente, obviamente, não pode ter muita expressividade, porque nós somos um país que não tem dificuldade em pagar conteúdos. Mas a verdade é que tu vês, ninguém diz nada do treinador, ninguém diz nada do Canal 1, é tudo um corporativismo, são silêncios os mesmos, porque isto é preciso defender-nos uns aos outros, e felizmente existem os podcasts, existe esta malta que não chega a muita gente. Ora, É está. assim, porque Mas quando que é para ir chega. atrás, quando é para ir atrás dos Brunos Carvalho, e eu vou dizer o Bruno Carvalho, podia dizer outro qualquer, ou de outra gente, Certo. dei um exemplo porque é um exemplo claro de ataque, mas aqui quando se fala de amiguinhos e do caso, neste caso, do Pedro Sousa, ficou tudo caladinho. É só para dar aqui dois exemplos, porque na prática são duas pessoas do mesmo clube, entre aspas, porque o Pedro Sousa, a gente sabe que ele é sportinguista, e recordam-se muitas vezes que o Pedro Sousa até no passado sofreu muitas críticas, não só dos, já nem vou falar dos 300 mil euros que sacou ao Sporting, do tempo de Godinho, mas depois da questão da forma como, quando ele era diretor de comunicação do Sporting, como tentava às vezes calar, pelo menos alegadamente, olhar, percebia-se isso nas declarações, mas para tu veres como é que isto funciona. Portanto, eu na prática não vi nada, concordo com o João, como é óbvio, não quer dizer, tu quando olhas para. Eu já nem sei quais são destes os que saíram, entretanto o Pepe saiu, não é? Mas O do resto, Pepe saiu. mantém-se tudo, não é? Na frente, André Silva, Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Sim. Guedes. Esqueci-me do André Silva, imagino. Não, mas repare, Mas quando o. nós temos André Silva, que tem marcado, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, que vai fazer Certo. uma época inacreditável, Gonçalo Exato. Guedes, João Félix e Rafael Leão, que está a fazer outra época absolutamente, e o Rafael, que faça a melhor época da vida dele, que seja Ataque. transferido, Ganha que enche de dinheiro e que nos pague. Não tem problema milhões. nenhum. É o Mas que depois tu olhas eu para o desejo. meio-campo e tu vês, já não falo do Danilo, Ruben Neves, mesmo o William, Bruno Fernandes, João Moutinho, que as pessoas falam de João Moutinho, eu custa muito falar de João Moutinho porque é um jogador que eu ganhei um certo, entre aspas, ódio, mas Mateus Nunes, Otávio, Bernardo Silva, epá, e depois olhas para a defesa, a mesma coisa, quer dizer, é óbvio que há aqui muita qualidade. Agora, isto não vai ser fácil, obviamente, vai ser um jogo complicado. Temos a sorte de, entre aspas, jogarmos duas vezes em casa. Não é? São dois, isso acaba Certo. por ser, e saiu também o António Lopes, entrou o Sá, Entrou-se. mas a verdade é que temos aqui uma oportunidade única, de nos qualificarmos, e estou como o Castro diz, Temos que ganhar e bem já. verdade, vai ser um Fernando Santos conservador. Acho que há treinadores que não mudam, não é? Como nós muitas vezes falamos de Ruben Amorim, Certo. que não mudam ou mantêm-se fiel ao seu, também tem a ver um Teimoso. pouco, às vezes também tem a ver fiel ao seu esquema de jogo, à sua linha de pensamento, àquilo que estão. É muito mais difícil sair daquilo que estás habituado a fazer, como é óbvio. Vamos ver, olha, eu espero sinceramente que Portugal se qualifique para o Mundial do Qatar, esse Mundial absolutamente inacreditável, com temperaturas de 40 e tal graus, estádios com ar-condicionados, em dezembro, portanto vai ser uma coisa absolutamente em que já morreram centenas de pessoas, basta ver a investigação que os jornais ingleses já fizeram. Portanto, isto é o dinheiro a falar em toda a forma e feitio. E grande Cantona, que já disse que não ia haver nenhum único jogo. Não ia haver nenhum jogo, uma grande declaração de Cantona. E, na verdade, era um bom princípio. Infelizmente, sabemos que isto não é assim. Mas pronto, olha, fica aí essa nota, vamos ver. O jogo é quinta-feira, não é? 19h45. Exatamente. Estádio do Dragão à com partida os completamente comentários cheio. Do João Castro, João Castro na Rádio Observador. Ouçam, porque a Rádio Observador acabou de atingir novos recordes de audiência, máximos, o que mostra bem a importância isso mostra bem a importância de se apostar em gente, não só no Castro, como noutras pessoas que fazem parte, sim, do canal. O Luís Pinto Coelho. Sim, o Luís Pinto Coelho. Pedro Fragoso também já lá teve. Pedro Fragoso também. Luís, mas foi por causa de Fórmula 1. Fragoso já lá esteve. Mas Miguel também, Pereira também. Miguel Pereira, mas o próprio Júlio Magalhães e outras pessoas que têm ido lá, o João Pinto, não é? O Benfica, o João Pinto, não é? Pá, pessoas que têm trazido qualidade e, portanto, quando as coisas têm qualidade, é a prova que vai demorar, porque ainda há muita gente que prefere ver os CMTVs, claro, da vida, essas coisas, quando há spaces, twitters, quando há podcasts, há mil e uma coisas, YouTubes variadíssimos de gente, não precisa ver o nosso, podem ver o que quiserem, não falta aí gente com qualidade a fazer esse conteúdo, mas pronto. De quinta-feira que Portugal consiga vencer a Turquia para jogarmos com a Itália, se tudo correr bem, ou a Macedónia do Norte, nunca se sabe se a Macedónia do Norte não faz uma surpresa. Venha um, venha o outro, o que interessa é vir para além da Turquia. Ganhamos. Deixar só aqui a nota de que para a semana não há jogos do Sporting, mas contamos com um convidado. Vamos ter para a semana connosco o Nuno Mariana Maior, autor do livro As Lições de Amorim, Comunicação e Liderança Rumo ao Sucesso. Portanto, é um livro que eu já tinha, sou fã do Nuno e de tudo aquilo que aqui tem escrito. O Nuno vai falar aqui um bocadinho deste livro e sobre a comunicação e a liderança de Rubén Amorim. O livro é de agosto do ano passado, portanto ainda está muito, muito atualizado, e o prefácio é do Luís Freitas. Luís Freitas. Vou deixar só a nota que a editora é a Prime Books, portanto Prime Books está aqui disponível para todos aqueles que o quiserem adquirir. Para a semana cá teremos o Nuno para falar connosco sobre Rubén Amorim. Pedro Varela, começo por ti e pelas tuas notas finais, enquanto o Castro pensa nas dele. A minha nota final vai para o atletismo. Vi os 3 dias do campeonato, para quem não sabe, só aqui muito rapidamente, decorreram os campeonatos do mundo de pista coberta de atletismo em Belgrado, portanto sexta, sábado e domingo. O Sporting tinha muitos atletas presentes, mas eu estou aqui a falar numa ótica de atletismo presente enquanto Portugal. Obviamente nós somos sempre um clube que damos muitos atletas, toda a gente sabe isso e toda a gente já nos ouviu aqui falar muitas vezes, mas a seleção Portugal tinha presente pelo menos 2 atletas com grandes possibilidades de conquista de medalha, sendo que havia um terceiro e eventualmente que poderia ter um resultado, dependendo de como acontecesse o concurso. A verdade é que, é verdade, o Três Gerações já ia dizer isso, o Sporting tinha 9 em 12 atletas que estavam presentes 6 masculinos e 6 femininos, do Sporting eram 9 atletas. A verdade é que as duas medalhas acabaram por acontecer em momentos até, se calhar, quando muitos esperavam, bem, o mais certo era o ouro de Pichardo, e vamos ver o que é que a Dong Mo iria conseguir. A verdade é que acabou por ser um bocadinho trocado, Pichardo conseguiu o prata, mas teve uma lesão que o impediu, já o quarto salto já correu mal, o quinto e o sexto não aconteceu, mesmo assim trouxe a medalha de prata, e depois tivemos o concurso à tarde, isto foi logo no primeiro dia, portanto tivemos o Pichardo logo de manhã e a Dong Mo ao final do dia, com uma prova absolutamente fantástica contra a americana, a Haley. Na verdade, é fantástico porque ambas atletas fazem o melhor lançamento, sendo superior em relação ao anterior lançamento, em mais de 1,11 metros na Dong Mo e 1,10 metros na americana, portanto o último lançamento, então o último lançamento de que dá, o que é o quinto, porque o sexto depois é nulo para as duas, da Dong Mo é absolutamente fantástico, com uma raiva inacreditável, uma atleta que vai certamente, faz a marca de liderança mundial este ano, é uma atleta claramente que está a apostar para os Jogos Olímpicos de Paris e vai ser provavelmente uma grande ameaça para todos. Foi uma demonstração prestação inacreditável da Oriol Dongmo, que merece muito, porque ela tinha ficado em quarto lugar nos Jogos Olímpicos, ali muito próximo da medalha, uma atleta incrível. O Pedro Pichardo conseguiu a prata e Portugal termina o primeiro dia nesse dia dos Mundiais em primeiro lugar no medalheiro, que era uma coisa, obviamente, tivemos sorte que as duas finais calharam, mas acabou Portugal. Portugal acabou por terminar em sexto lugar, em termos de medalhas, por causa desse ouro e prata. Depois, a outra esperança seria eventualmente a Patrícia Mamona. A Patrícia Mamona vem de lesões, também não tinha, enquanto que a Oriol Dongmo e o Pichardo estavam muito bem cotados e com marcas muito boas, a Patrícia Mamona, isto agora foi um belo momento. A Patrícia Mamona, apesar de tudo, acabou por ficar no sexto lugar. Onde temos, eu para mim, foi a prova do Mundial, onde tivemos aquilo que é claramente um extraterrestre no triplo salto mundial. Tivemos a Rojas, que já tinha batido o recorde do mundo nos Jogos Olímpicos, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, voltou a bater o recorde do mundo absoluto, ganhou o concurso com um metro de vantagem sobre o segundo classificado, que é uma coisa absolutamente inacreditável. É uma atleta que poderá chegar aos 16 metros, que é algo que há muitos anos pensava que não seria possível conseguir uma atleta feminina atingir. O salto é absolutamente inacreditável. Tivemos esse recorde do mundo também absolutamente incrível e tivemos também o da vara masculino, o do Papo, agora falta-me já aqui, do Plantis, que acabou por conseguir. Tinha há uma semana batido lá naquele estádio para 6.19 e ontem fez 6.20. E depois temos outros atletas, obviamente, que não são tão falados. A Lorena Bazzolo acabou por ficar em 20º lugar, foi às meias finais. A Cátia Azevedo ficou em 18º lugar. A Rosalina Santos ficou em 34 nos 60 metros. No triplo salto também masculino, o Tiago Pereira acabou por ficar no 9º lugar, não foi aos últimos 3 saltos. O Carlos Nascimento foi às meias finais dos 60 metros e conseguiu também terminar em 15º lugar. E pronto, e a Patrícia Mamona, como já há pouco falei, e depois também tivemos o Abdel Larrinaga, que atingiu as meias finais nos 60 metros barreiras, acabando em 22º lugar da geral. Claro que do ponto de vista de Portugal, acabamos por ter uns resultados muito positivos, o tal 6º lugar nos medalheiros, mas a verdade é que, fruto também dessas participações de mais atletas do Sporting, e é isto é uma das coisas que nós temos falado aqui muito, e por isso é que insistimos muitas vezes quando foi nas eleições da parte dos Jogos Olímpicos e todo, porque isto é muito Sporting, não perceber a importância que isto tem no universo sportinguista é não compreender o Sporting e não compreender as origens e para que é que o Sporting foi criado. O Sporting obviamente tem uma importância muito grande com o futebol, mas tudo aquilo, nomeadamente o atletismo, e nós já falamos aqui muitas vezes do atletismo, é fundamental para tudo aquilo. Só referir, não tinha dito, tenho aqui anotado, ainda bem que o Três Gerações está aqui e ele não falha nestas coisas, a Jéssica Enxudo no peso, que acabou por conseguir a sua melhor participação de sempre no Mundial de Pista Coberta. Estamos a falar de Mundial de Pista Coberta, onde as qualificações são muito difíceis, onde muitas vezes estão os melhores atletas do mundo e, portanto, só o facto de estarem lá presentes já de si é um sinal extremamente positivo e ter conseguido alguns destes resultados ainda mais. E, portanto, fica a minha nota final dedicada inteiramente aqui ao atletismo, nomeadamente à seleção portuguesa, mas desses 12 atletas, 6 homens, 6 mulheres, 9 eram atletas do Sporting. E completamente merecidas. João Castro, as tuas notas finais. Bem, sobre o atletismo, o Pedro já falou tudo e mais alguma coisa, portanto, não vou dizer nada, só dar os parabéns à Auriel, portanto, fico por aqui, dar os parabéns à Auriel, realmente é fantástico, e agradecer sempre a Muniz Pereira por termos o atletismo que temos no Sporting, isso é verdade, eu já contei a história, já me cruzei com ele em Alvalade e estive a conversar com ele, e foi um momento marcante no meu sportinguismo, até a dizê-lo. Isto foi em Belgrado, e nesta semana sonhei que estava em Belgrado, e tive fugir dos adeptos do Partizan, porque eu estava a conversar com adeptos do Estrela Vermelha. Foi um sonho estranhíssimo, mas ligado ao futebol. Meu Deus! Para verem como eu sonho com futebol, e penso muito nisso. Mas em termos de Sporting, das modalidades, eu queria referenciar o futsal, pela vitória na Taça de Portugal 5-1 diante do Braga, com o hat-trick do Cardinal, portanto, importantíssimo, queria frisar. Tenho falado muitas vezes o voleibol não correu tão bem, principalmente o voleibol feminino, o masculino tem estado na moda baixa há muito tempo, o feminino realmente não correu bem, mas queria ressaltar aqui, obviamente, o Cardinal por este hat-trick e pela vitória diante do Braga por 5-1. E depois, notas soltas, eu queria destacar aqui, foi um domingo fantástico para Portugal, o Miguel Oliveira ganhou o MotoGP e, portanto, para ele, obviamente, um grande abraço e ouvir a portuguesa é sempre fantástico. Portanto, nós falámos aqui da Oriol, mas falar de Miguel começou Oliveira. Ele começou na 16ª ou 17ª posição. Sétimo. Isso foi na semana passada. Sétimo lugar, Grande Prémio da Indonésia, que foi adiado consecutivamente até à partida, que acabou por acontecer por causa da chuva. E fez-me lembrar. E fez-me lembrar o Ayrton Senna, obviamente, em modalidades diferentes, porque Ayrton Senna também era um grande piloto à chuva. Ele que fez anos agora também, faria 60 anos. Ayrton Senna faria anos hoje. É 60 anos, sim. 67? Eu pensava que era 60. 67, okay. Sim. Faria anos hoje e tive a oportunidade de ver a Ayrton Senna, embora na altura não fosse o meu piloto preferido, mas era um grande piloto e a corrida que ele faz no Estoril, no Lotus, diante de uma chuva intensa é... Não, fazia 62, mais... 62. O 62, bem parecia. 62. Bem parecia que não era assim tão velho. E impressionante o que ele corria à chuva e nessa prova, lembro perfeitamente de ver e é uma coisa... É masterclass à chuva, foi nesse Lotus preto lindo de Fórmula 1. Dar aqui os parabéns John ao Varela. Player Special. John Player Special patrocinado. Depois o tabaco foi abolido. Eu gostava mais da McLaren e tinha o Marlboro, mas foi abolido. Exatamente. Dos patrocínios. Dar os parabéns ao Varela pela vitória da Ferrari. Acho que tivemos aqui obviamente, acho que tivemos aqui uma boa corrida de Fórmula 1, para quem gosta verdadeiramente, porque tivemos ali uma luta intensa entre o Max e o Leclerc da Ferrari, que com várias ultrapassagens sempre limpas, mas pá, foi um espetáculo. E depois tivemos os momentos finais, com as desistências, mas importante também falar das outras modalidades. E voltando ao futebol, tivemos dois grandes clássicos no domingo, que eu tive a oportunidade de assistir. Tivemos o Barcelona a ganhar 4-0 em Madrid. Uma Real de porrada. Existe um Real Madrid realmente com Benzema e um Real Madrid sem Benzema. E destacar aqui a importância do dedo do treinador. Xavi chegou, obviamente teve reforços. Impressionante. Mas impressionante a mística, o que se criou dentro do balneário, mais do que jogam, mas a mística que se nota que a equipa está realmente a crescer, os reforços também muito importantes. Realçar aqui, por exemplo, Dembélé, que não vai renovar o contrato, e há muitos jogadores, e é um tema que eu quero trazer depois aqui para o programa e trazer aqui mais pessoas para falar sobre isso. O problema que vai ser para o futuro de alguns clubes, porque existe agora a moda, obviamente os jogadores já perceberam que ganham muito dinheiro a serem... Portanto, a custo zero, a irem para outros clubes que recebem certo. Um prémio de assinatura Churubo, e portanto vamos ter aqui muitos jogadores, vamos ter aqui o Dembélé a sair do Barcelona, muito por causa do presidente do Barcelona, e felizmente para o Barcelona o Xavi percebeu que Dembélé era importante e pôs-lo a jogar, contrariando um bocadinho o presidente, e a verdade é que Dembélé tem jogado muito, e depois falar do grande clássico da Argentina, de Boca Juniors, que já não ganhava há 5 anos no Monumental de Núñez, diante do River, ganhou 1-0 num jogo e teve uma segunda parte muito boa, com grandes defesas jogadas a redes e uma vitória com um futebol apaixonante que é sempre o argentino, no grande clássico, e portanto acabar aqui com estas notas internacionais que hoje decidi trazer para dar aqui um colorido mais internacional. Por exemplo, está o Paulo a falar do Dybala, que também vai sair da Juventus e vai assinar a custo zero para o clube. E, portanto, aqui os clubes formadores como o Sporting têm aqui um grave problema, porque se a moda pega geral, ficamos aqui sem receitas, os clubes portugueses na sua generalidade. E, portanto, é algo que vamos ter nos próximos anos, mas vamos ver o que é que irá acontecer. Eu quero trazer esse tema porque acho muito importante perceber essa dinâmica que está a ser criada, esses acontecimentos que estão a acontecer com vários jogadores que vão sair, como o Haaland. Há muitos jogadores que vão, que podem sair, Haaland não, acho que Haaland ainda tem contrato, mas há muitos jogadores que podem sair e vai ser brutal verem agora transferências a custo zero para outros clubes, e este movimento em que os clubes atuais não vão ganhar realmente o valor normal da transferência. Isto é muito, muito complicado. E depois também falar, indicando que existem já empresas que aconselham os jogadores a decidir o próximo clube consoante métricas estudadas pelas próprias empresas, portanto, o que é muito interessante. Portanto, as minhas notas finais foram assim mais internacionais. É um tema que queremos mesmo que tragas, até porque acaba por ser aqui importante para o mercado português, João. Agradecer, antes de mais nada, a presença especial do Diniz neste Sporting 160. Agradecer também também a todos aqueles que nos estiveram a ver e a ouvir em direto. Para a semana voltamos, vamos ter aqui um programa um bocadinho diferente, novamente com um convidado, e vai ser um grande Sporting 160. Esperemos que eu e o Varela consigamos escolher apostas que consigam retirar João Castro da liderança. O jogo do Sporting, quando voltarmos, é o Sporting em casa com quem? Com o Passos. É com o Passos, precisamente. Okay. Tá bem. E agradecer, obviamente, ao Pedro e ao João, exatamente, a presença também aqui hoje. Até para a semana, mantenham-se seguros, e que a paz na Ucrânia chegue o mais rapidamente possível. Viva o Sporting Clube Portugal. Uma boa semana a todos.